Uma alegria tão grande estar com vocês, alegria de estar adorando a Deus com vocês, o mesmo Deus, esse Senhor que a gente ama tanto, por quem a gente faz qualquer coisa, não é? Espero que você esteja bem hoje, que você tenha tido um dia muito abençoado, que você esteja em paz na sua casa, que você tenha vindo de um lar que está saudável, que você tenha vindo de uma casa que tem gente que está doido para você voltar, não é? Gente que te ama. Espero que você esteja fluindo na graça, que o óleo esteja sobre a sua cabeça, que você esteja experimentando todo dia que Deus é bom, esse Senhor tão bom, que você esteja sonhando em coisas maiores para o Senhor. Espero que você esteja incomodado, inquieto, não é? Absolutamente inquieto em descobrir como você pode fazer mais por esse reino, por esse Senhor que deu a vida por nós, não é? Espero que você jamais se acomode, que você seja um constante, permanente, agradecido, cheio de gratidão, mas insatisfeito, e a sua oração seja: eu quero mais graça, mais conhecimento, mais poder, eu quero servir mais, eu quero mais a mão de Deus sobre mim. Eu espero que Deus te abençoe. Estou feliz demais de estar aqui, numa celebração como essa, um culto de adoração, pelo que o Senhor tem feito aqui neste grupo, nesta comunidade, nestes anos. Bom demais estar com o Sóstenes, não é? Quem nós tantos anos admiramos tanto, que é exemplo para nós, referência. Tão bom estar com um amigão como o Asaf, com todos vocês, são irmãos também queridos, não os conheço tanto, mas é bom demais. Graças a Deus. Vou trazer para vocês a palavra que está no meu coração, Deus colocou em meu coração para abençoar os irmãos, eu espero que seja assim. As palavras mais lindas de toda a Bíblia, talvez os versos mais poéticos, mais lindos, mais tremendos, mais inspirados de toda a Bíblia, aquele texto que é tão lindo e às vezes a gente não entende tanto, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito para a igreja, uma igreja que quer avançar, uma igreja que tem missão, uma igreja que quer fazer diferença. 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler todo o capítulo, capítulo curtinho, mas um capítulo poderoso demais. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, mas como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quero chamar sua atenção para essas quatro afirmações. Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Feche seus olhos um minutinho, vamos falar com Deus mais uma vez. O Senhor está aqui, tudo que Ele é, essa presença deliciosa, esse amado que te ama tanto e tem o melhor para você, que te conhece, que está em processo na sua vida e sabe o que você precisa hoje, agora, Ele está aqui. Aquele que nunca te abandona, que tem como propósito eterno, que Ele nunca vai desistir de formar Jesus na sua vida, de fazer você igual a Ele. Ele está aqui. Ele está aqui, enviou seu Espírito Santo cheio de poder. Cheio de poder. A palavra dEle é tão poderosa que cria o universo. Cria céu, cria mar, cria terra. A palavra dEle cria gente, cria peixe, cria fruta. Por que não pode criar em você um coração novo? Por que não pode abençoar uma igreja? Por que não pode criar para você uma visão nova, um jeito novo? Pode, claro que pode. Mas você tem que querer a palavra. Senhor, nós queremos mais do que tudo a Tua palavra. Temos fome da Tua palavra. Temos fome de Ti. Daquilo que sai da Tua boca. Esta palavra criativa, criadora, restauradora e transformadora. Senhor, envia a Tua palavra para nos curar. Envia a Tua palavra para nos levantar e edificar. Aqui está uma igreja, uma comunidade, Senhor, que faz e quer fazer mais diferença ainda. Aqui tem uma igreja que sonha, Deus, que quer, ó Deus, ser uma marca mesmo profética nesta cidade, neste país, uma igreja, Deus, que quer transformar vidas, mas quer também alcançar cidades, uma igreja que o Senhor fez nascer, uma igreja que o Senhor tem guiado, pessoas, famílias, líderes, que têm desejado mais de Ti, que têm desejado, ó Deus, crescer, avançar. Ó Deus, nesta noite, Pai, seja uma noite de acréscimo, seja uma noite de bênção. Tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não traz desgosto, não traz confusão. Deus não é Deus de confusão, é Deus simples, edificador, Deus abençoador. E eu quero pedir, Deus, que nesta hora libere as Tuas comportas, libere a Tua palavra, libere a Tua unção, libere o poder que muda a gente. Libera o poder que rompe cadeias, libera o poder, libera, Pai, libera o poder que impulsiona uma igreja, Senhor. Eu lhe peço, Pai, fala ao nosso coração, nos abençoe, Deus. Fala, Senhor, eu clamo a Ti, eu peço ao Senhor que fale, que usa, Deus, usa-nos, Pai, usa este ambiente, a expectativa, a fé de cada um, a fome, a sede de cada um possa ser saciada, Pai. Nos abençoe, Senhor, nós te pedimos. Tu és o mesmo, Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és o mesmo, Deus. O céu passa, a terra passa, mas a Tua palavra não passa, Senhor. Ela é viva e penetrante, como espada de dois gumes, Senhor. Jamais volta vazia. Ó Deus, em nome de Jesus, unge os ouvidos, faz de todos os corações aqui terra boa, Pai. Aquela terra onde a semente dá fruto, a 100 por 1. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa frase me impressiona a respeito do amor. Diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E eu me lembro, quando eu leio desse texto, da minha mãe. Minha mãe é uma mulher extraordinária. Minha mãe é uma mulher extraordinária mesmo, não é apenas uma maneira de falar, uma mulher forte, uma mulher de Deus, uma mulher que Deus tem dado tanta sabedoria. E ela tinha 6 filhos, não é? Numa época totalmente diferente de hoje, uma época de pobreza, uma época em que as coisas eram muito mais difíceis, não é? Que alguém para ter uma televisão era assim, classe altíssima, em que a gente ali contava as coisas. Minha mãe tinha um dom especial, ela sabia pegar uma faca e cortar um pedaço de queijo para dar para os filhos, que parecia assim, coisa de cientista, porque era quase transparente, sabe? Lâmina delgada, assim, para ir no nível celular, ela cortava tão fininho que a gente recebia aquele queijo assim, parecia uma, nem uma hóstia, né? Era uma coisinha assim, porque tinha que dar para os filhos, né? Era uma coisa assim, fantástica, e ela foi educando a gente, com aquela, com aquele rigor e com aquele amor. E minha mãe tinha um lema em casa. Ela, quando colocava a mesa, e vocês não sabem o que às vezes ela colocava na mesa, porque minha mãe também era inventiva, sabe? Ela resolvia inventar pra caramba. E a gente já ficava assim pensando, o que que vem lá? E quando minha mãe chegava e colocava na mesa uma daquelas invenções dela, falava assim, está excelente, a gente já tremia todo. Porque ela já tinha metido o dedão e estava uma droga, mas não adiantava. Minha mãe tinha uma regra em casa, na mesa, ela dizia, tem que comer de tudo. Não tinha jeito, o que tivesse tem que comer. E mais, tem que limpar o prato. Põe o que quiser, mas tem que pôr de tudo que está na mesa e comer tudo. Não precisava botar muito, mas tinha que colocar um pouquinho de cada. Criançadinha pequena não vai gostar muito de uma couve mais amarga, de um almeirão, não é? Aquilo que dava lá na horta do fundo de casa, na época que tinha muito espinafre, era espinafre no pão, era espinafre no purê, era espinafre na carne, você não aguentava mais. A única esperança era virar um Popeye, mas não resolvia, não acontecia. Tinha que comer de tudo, o que tivesse tinha que comer. Variedade era a lei dela. Ela botava aquela mesa colorida, aquela mesa que tinha quiabo, e eu odiava. Quando ela botava a colher e vinha aquela coisa babenta, oh, e tinha que comer couve. Eu até gostava de couve, mas a minha irmã mais velha detestava couve. Quando tinha couve na mesa, meu pai já vinha para a mesa com o chinelo na mão. Porque todo dia tinha que botar o chinelo para minha irmã engolir. Ela engolia como remédio, tampava o nariz e mandava a couve para dentro. E ela engolia inteiro, sem mastigar. Eu não sabia como é que ela fazia aquilo. Um bolão de couve. Aí minha mãe, irônica, gostou, hein, filha? Plá! Botava mais. E ali vinha, não é? Coma de tudo um pouco. Mas para não dizer que minha mãe era assim uma megera, porque parece que é, mas não é, uma mulher maravilhosa, estava buscando o nosso bem, não é? A economia da família numerosa. De vez em quando, não é? Raramente, ela juntava aquela fiarada toda, ia para a cidade, e nós podíamos ir para uma lanchonete, ou um restaurante, uma coisa assim. E aí, ela dizia assim, aqui é o que vocês quiserem. Já imaginou? A meninada, não é? Podendo, naquela época, refrigerante nem existia. Quando tinha, de vez em quando, era um crush, não é? Era um grapete. Mas era assim, dia de festa. O normal era um saquinho de quisuco, né? Batia aquele quisuquinho ali, era uma festa. Mas no dia da lanchonete, você podia tomar refrigerante, escolher o que quisesse, até batata frita, que não tinha na minha casa. E todo mundo voava na batata frita, no hambúrguer, e ainda mais, aí sim, agora você vai cair no chão, um bis para cada um, um bis, aquele pequenininho, um bis inteiro para cada um, e a gente podia escolher o que queria. E aí nós íamos lá, e aí ela mudava e dizia o seguinte, coma o que você quiser. Não seria ótimo se a vida pudesse ser assim sempre? Não seria maravilhoso para mim e para você se nós pudéssemos viver a vida como numa lanchonete? E se nós pudéssemos andar naquele self-service, como a gente vai às vezes, aqui do lado tem um excelente, vocês conhecem? E você pudesse escolher se eu gosto disso, disso eu não gosto? Já imaginou se o amor fosse assim? Vamos aplicar para o casamento? Já imaginou se casamento e amor conjugal fosse uma fila de lanchonete? Se nós pudéssemos olhar para a pessoa com quem a gente se casou, ou a gente vai se casar, ou está casado hoje, já imaginou se a gente pudesse selecionar aquilo que a gente gosta e deixar de lado o que a gente não quer? Ah, vamos ver o que eu vou querer hoje. Vamos imaginar se fosse assim? Ah, eu quero um prato cheio de romantismo, hoje eu quero só boas maneiras, nenhuma grosseriazinha, eu quero muita beleza, nada de barriguinha, pelanquinha, nada disso, né? Ruga de jeito nenhum, né? Eu quero saúde o tempo inteiro. Não quero aquele dia ruim, aquele dia sem dormir, não é? Desemprego? Não. Lavar louça? Fora. Não é? Parentes chatos? Aquela pessoa que veio no pacote e a gente não sabia? Já imaginou? Sabe aquele cunhadaço assim que vem no pacote e você fala: caramba, não me apresentaram ele, eu não sabia que ele era assim. Sabe aquele cunhado? Não, deixa ele de lado. Já imaginou você dizer o seguinte: não, isso não faz parte da minha dieta. Seria tão fácil, não seria? Já imaginou que a gente pudesse casar? Ontem eu fiz casamento, hoje tem casamento. Já imaginou que você pudesse casar e na hora daquele compromisso, você dissesse assim: agora me promete aqui nesse altar, não vai ter isso, eu não quero couve, não quero quiabo, não quero almeirão. Seria bom, não seria? Seria bom demais se nós pudéssemos escolher. Mas sabe de uma coisa? Se nós pudéssemos, e se por acaso a gente vive assim, e se em igreja, se em comunidade, se em relacionamento, em liderança, a gente vive assim, selecionando quem a gente quer, quem a gente gosta, o que a gente está afim, o que a gente não está afim, se vida fosse vida de lanchonete, self-service, que eu pego apenas o que eu quero, seria ótimo, mas não seria amor. Não seria amor. Por quê? Porque o amor, como aqui Paulo diz, ele não aceita apenas algumas coisas. Amor, que é amor mesmo, verdadeiro, está disposto a aceitar todas as coisas. Amor engole o pacote todo. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto que nós estamos lendo, como eu já mencionei, está escrevendo um dos textos mais lindos, uma das passagens mais lindas de toda a Bíblia. Não é linda esta passagem, especialmente o verso 7? Sabe como Paulo escreveu esse texto? Ele escreveu o verso 7 assim: panta esteguei, panta pisteuei, panta elpiguei, panta opumenei. Que lindeza! Que coisa maravilhosa! Não é maravilhosa? Mas Paulo usa uma linguagem aqui, uma linguagem literária que o judeu muito gostava. Quando o judeu queria enfatizar algo, ele repetia. E Paulo usa 4 vezes a palavra panta. E você sabe que panta vem de panteísmo, de panaceia, de panta quer dizer todas as coisas, tudo. E ele diz, no bom português, que amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo. Ele não escolhe, ele não seleciona, ele não exige enquadramento, ele não faz peneiramento para que as escórias, as feiuras, os momentos ruins, ele jogue fora. O amor aceita tudo.